Mais sabor. Nova Empório tem, saindo do forno. Pão quentinho, vá que tem. Venha comemorar conosco o terceiro aniversário da nossa padaria. No dia 7 e no dia 11 de março, teremos muitos prêmios esperando por você. A cada compra acima de R$20, você poderá estourar um balão premiado e ganhar brindes incríveis. E no sábado, dia 11 de março, teremos um café da manhã especial para comemorar essa data tão importante com nossos clientes queridos. E aí, vai ficar de fora dessa? Nova Empório é qualidade. Venha festejar conosco e aproveite todas as surpresas que preparamos para você. Siga-nos no Instagram, Padaria Nova Empório. Concorra a prêmios e faça seu cadastro em nosso cartão cashback. E a cada compra, você junta pontos para trocar por produtos ou descontos. E aí, gostou? Nova Empório, a padaria. Avenida C, número 352, Aracapé. Será um prazer te atender. Mais sabor. Nova Empório tem, saindo do forno. Pão quentinho, vá que tem. Venha comemorar conosco o terceiro aniversário da nossa padaria. No dia 7 e no dia 11 de março, teremos muitos prêmios esperando por você. A cada compra acima de R$20, você poderá estourar um balão premiado e ganhar brindes incríveis. E no sábado, dia 11 de março, teremos um café da manhã especial para comemorar essa data tão importante com nossos clientes queridos. E aí, vai ficar de fora dessa? Nova Empório é qualidade. Venha festejar conosco e aproveite todas as surpresas que preparamos para você. Siga-nos no Instagram, Padaria Nova Empório. Concorra a prêmios e faça seu cadastro em nosso cartão cashback. E a cada compra, você junta pontos para trocar por produtos ou descontos. E aí, gostou? Nova Empório, a padaria. Avenida C, número 352, Aracapé. Será um prazer te atender.